E quem faz isso? são tão fósseis, que eles vão usar alguma forma de energia para transformar a matéria inorgânica em matéria orgânica. Vai ter o CO2 em carbono. E essa energia ela pode ser química e ela pode ser solar. Né? Então a maior parte da energia é da solar que é o fósforo, né? Que ele produz e só faz a comida. E a maioria dos organismos são heteróticos. E serve energia do fósforo. Né? O fósforo pode ser químico sintético ou fósforo sintético. Né? A análise da linha de gás tem muitos organismos e um nível abiótico, considerando que uma energia deve ser suficiente. Então, é uma forma de você trabalhar com compartimentos. Cada setor deve ter um compartimento. Você vai ter zoológicos, vai ter consumidor primário, consumidor secundário, consumidor final. Né? Você vai ter. Então, dentro disso, a unidade de metabolismo vai atingir. Dentro do sistema, você tem que proteger. Ou por compartimento. Então nós temos dois tipos de energia, matéria e energia. Então nós temos o sol, o calor solar, os resíduos, os fermentos, os resíduos, os micro-organismos e o calor. Então o que a gente está vendo? Está vendo que a energia tem uma direção unitária. E a matéria, ela vai funcionando. Certo? Então a matéria é cíclica e a energia ela é unidirecional. Aí nós temos duas unidades terminantes. Quais são? Isso, certo? É a matéria. Então, como é que é a matéria? A matéria ela é. O ciclo da matéria ela é aberta no nível local e ela é fechada no nível global. Concorda? E a energia? Como é que você vai lidar com isso? Você não tem entropia. Então, outra área, a energia ela tem entropia. Você tem energia de uma forma mais organizada e vai com energia mais desorganizada, mais desorganizada. Tá? E à medida que você vai passando de nível, você vai perdendo uma grande quantidade de energia. Aquele meio ineficiente em relação a energia, a matéria inteira. Como é que a gente percebe isso? Olhando a biomassa. Quando você está andando por aí, você tem muito mais planta ou tem muito mais animal? Você tem muito mais biomassa de planta, você tem que estudar. Você tem muito mais animais que são predadores dos bichos ou dos então, por quê? Porque a biomassa vai diminuindo de maneira exponencial. Faz 10 anos que eu vi essa informação, acho que é isso mesmo. Aí Eu tenho quatro filhos. Então, depois, vai discutir quais espécies mais significativas para os Estados Unidos. Então, sempre vai trabalhar com espécies mais significativas para os Estados Unidos. Depois, tem que definir a importância de uma espécie na comunidade através do quê? Através de se ela é dominante ou se ela é chave. Porque tem espécies que, mesmo em baixa abundância, elas têm um grande fluxo de matéria. Por exemplo, um ratinho. Né? Pode não parecer nada, mas os ratos, eles têm muito mais importância na sua reprodução do que na incorporação de biomassa. Depois eu quero determinar tudo que compete mais, que é um movimento de troca. Então, a parte de reprodução de troca é muito grande. Então, existem espécies ratos que a biomassa instantânea deles é baixa, mas a produção de energia deles é muito grande ao longo do ano. Um exemplo gráfico disso, por exemplo, é fungo. O fungo sempre tem o quê? Uma biomassa pequena. Mas a capacidade de degradar a matéria orgânica é muito mais fácil. Então, o que ele faz? Ele vai produzindo, ele vai recompor a matéria orgânica e produzindo esporte. Recompor a matéria orgânica e produzindo esporte. Esporte é levado pelo vento. Então, você não vê a massa do fungo aumentar. Então, você vai lá por uma mão recompondo pelo fungo, o que acontece? A massa toda do sistema vai diminuir. Por quê? Porque está tudo incubado com o vento. Então, você tem maneiras de você trabalhar com biomassa, que seria a variação de biomassa dos vários limitrófilos, dos vários compartimentos. Você pode trabalhar com fluxo de matéria química, que seriam os compostos, né, carbonatos, nitratos, sulfatos, pesos. Como esses elementos variam a penetração dentro do sistema, ou através de um fluxo de energia. Então, quando começa no sistema, que ele diz joule por joule, e quanto vai entrando para cada compartimento, quanto sobe no final? Em forma de calor. Bom, quais as vantagens e desvantagens de cada medida? Então, biomassa. Biomassa é uma medida pontual e estática. Qual é a diferença entre biomassa e produção? Qual é essa, Fernando? Não me lembro. É biomassa por tempo. Produção é a quantidade de biomassa que é produzida por tempo. E biomassa é uma medida instantânea, uma foto. Né? Então é claro, você saber a quantidade de biomassa em um momento dá uma ideia de como ela está produzida naquele momento. Nós temos que dar uma ideia da velocidade com que ela quer transferir em cada um dos elementos. Por isso é importante a produção. Então, é uma medida pontual, estática, para uma análise dinâmica, a produção é mais adequada. E quando as taxas metabólicas e reprodutivas são altas, a produção pode ser alta mesmo com biomassa baixa. Então, isso é tipo de ambientes tropicais, por exemplo. Você tem muitos organismos com ciclo de vida curta, uma grande transferência de biomassa e a biomassa instantânea é baixa. Dando uma ideia de pobreza quando o ambiente não é pobre, ele é limitado. Produção é biomassa por tempo, é trabalho. Ó, isso é produção, não vale o outro. Por exemplo, você engordou, você produziu biomassa. Você teve um filho, você produziu. Certo? Você gastou muita energia? Você gastou energia, produziu, né, metabolismo. Ah, tá bom demais. Bom, então você tem uma diferença entre a matéria e a energia. A matéria é reciclada. Então existem sistemas que reciclam mais matérias que os outros, mas todos os sistemas têm alguma capacidade de reciclagem. Alguns mais, outros menos. Tá? Então a matéria pode ser reciclada através dessa unidade. A energia pode ser vista como um fluxo unidirecional de energia. Certo? Não, como assim? Unidirecional. Dá um exemplo. Dá um exemplo? A energia suficiente para que imagine essa energia que sempre é melhor que está sendo levada para a Terra. Não sei como fica a Terra. Ia virar uma panela especial, né? Não é para ficar uma panela no fogo. Se a energia não estivesse sendo, se esse calor não estivesse sendo transferido para fora, o espaço que acontecia, a gente chegasse com luz. A tarefa era unidirecional. Era unidirecional. Então toda energia que chega na Terra no mundo solar, ela vai ser dissipada ou refletida, ou vai ser absorvida pelos organismos. Os organismos vão absorver, mas eles vão eliminando ela na forma de calor. Então, a energia do Sol, que não é refletida, ela vai ser dissipada na forma de calor. Então, ela é unidirecional. Então, toda energia é transformada em calor e é perdida para o sistema. Somente continua a contínua entrada do Sol no seu sistema biológico. Isso é óbvio, né? Então, geralmente, a unidade de medida geralmente a gente vai usar o quê? O carbono como unidade de medida. Ou quilo calorias, certo? Ou quantidade de carbono ou quantidade de calorias, tá? E a primeira coisa que tem que entrar é a quantidade de energia que entra no sistema. Então, por isso que fotossíntese é importante. O que a gente tem que saber da fotossíntese? E você vai geralmente gastar 39 calorias para você transformar uma molécula de CO2 em uma molécula de carbono. E a respiração, ela faz o quê? Ela faz um movimento inverso. Então aqui você tem energia solar, você vai ter um açúcar, um produto de água e oxigênio, e o metabolismo vai dar o quê? Vai dar CO2, água e energia hidratada. Tá, então. Por exemplo, esse é um ciclo plano. depois ele marcou na linha, né, foi na onda todinha, permitindo a concentração de O2 na questão. Ele quer ver o quê? O metabolismo dele. Vou mudar para o tempo. Mas é claro que tudo isso depende da temperatura. A concentração do sol de O2 no meio do metabolismo do organismo depende da temperatura. Tá? A fotossíntese também é afetada pela intensidade de luz. Isso é óbvio, né? Uma das maneiras de medir a fotossíntese é através do método escolhido. Aí que vem o problema da biomassa. E como é que eu escolhi? Você vê a biomassa da planta antes e depois. Depois ela aumentou de biomassa, foi a produção bruto líquida. Então sabe quanto que ela respirou? Só sabe quanto ela deixou de biomassa. Então nesse caso a produção líquida é mais fácil de medir, né? No método escolhido. Tá? É claro, se você vê a diferença de biomassa entre dois períodos, você vai ter essa variação de biomassa, né? Só que tem o seguinte, né? Que a produção primária bruta, o que ela é? Ela é a variação de biomassa mais a perda por mortalidade, perda da parte planta, mais o consumo, a respiração. Então essa é a produção primária bruta. E na escolher para achar a produção primária. Então você pode medir a biomassa e depois converter essa biomassa em energia, medindo o equivalente calórico de uma delas com uma bomba calorimétrica. Né? Claro que essa medida ela é para cada população que está analisando. Você tem duas maneiras básicas de medir a produção primária. Certo? Ou medindo a variação de CO2 ou de O2 no meio, ou na água ou no ar. Certo? Você põe uma câmara fechada e vê quanto ele vai produzindo de O2, uma plantinha. Você põe uma planta do sol com água toda bonitinha, põe ela numa cubeta. Certo? E nessa cubeta você põe eletrodo para medir a produção de O2. E você deixa o sol ali batendo. Daí, para a produção de O2, você precisa medir a produção dela. Certo? Você medindo a produção de O2, você está medindo a produção primária líquida ou bruta? A bruta. Certo? A bruta é só o que ela produz. A líquida é só a produção. É a bruta é o total. Ela se mira. E a líquida é só o que ela produz. Se você medir o CO2, ou O2, os dois vai ser a líquida, não é a bruta. Porque se ele respirou também, é o que sobrou é O2. O que está no ar é o que não usou. Tem que deixar a planta no escuro, daí ela só vai respirar. Daí a variação de CO2 e O2 vai dar a respiração dela. Aí é outra história. Aí você tem os dois processos. Então você tem duas maneiras. Para colheita, você tem a biomassa, a variação da biomassa em um determinado intervalo de tempo. Você tem uma variação da biomassa em um determinado intervalo de tempo, você tem a produção de biomassa. Assim, tem uma pergunta. A gente faz mentira, acho que tem uma hora que a planta não vai mais. Não, aí isso seria a respiração. Se você vai medir pelo CO2 e o O2, você tem que saber qual é o metabolismo basal dela. Aí você pode medir a produção líquida. Agora, se você quer saber a respiração, você tem que fazer com a planta no estudo, senão você não vai saber. Fala um pouquinho mais. Uma planta poderá. material que ele bota, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma produção alta, mas ela tem um volume de biomassa baixo. Então, em relação à biomassa dela, a produção dela é alta, certo? Mas, em termos bruto, a floresta é mais alta, porque a floresta tem muito mais biomassa, mesmo que a produção por unidade de folha fosse menor, a produção dela é maior. Porque ela está produzindo em vários níveis. É claro que, por tempo, as gramíneas são muito mais produtivas, tanto que as nossas principais gêneros alimentícios são o quê? São gramíneas. A emergência vem de qualquer ambiente. Nesse caso, eu falo do fitoplâncton. Fitoplâncton é o oceano. Mais da metade da radiação solar é absorvida no primeiro metro de água. diminuindo toda a energia intravermelha. Então, faz parte da energia do ar. Quando ela entra na água, ela fica fluindo nela. Principalmente a energia que aquece a água, que é intravermelha. Mesmo em água clara, somente 5 a 10% da radiação pode alcançar uma profundidade de 20 metros. Então, o que você vê? Porque a maior parte da função primária está nesse primeiro 20 metros de profundidade. Com a profundidade média de 2,3 mil metros, conclui-se que tem um filme de produção primária do oceano. O resto é heterotrópico. Certo? E esse decréscimo pode ser representado como uma curva de radiação. Então é uma curva teórica de radiação. Certo? Então a radiação solar, ela vai diminuindo. Tá? Quanto maior o fundo de certo? Mais forte é essa extinção. Certo? Aqui é água pura e aqui é água oceânica. Então a extinção na água oceânica é muito mais rápido que na água pura, é claro. E agora imagina a água estuária, como é que seria? Oceano como um todo, de modo tridimensional, certo? A gente vai ver que a luz pode ser comprimida, porque ela só está limitada à superfície do oceano. Sob essa ótica, ela fica muito grande. É claro que se você ver pela outra ótica, que os oceanos são pobres, porque a maior parte da luz não é aproveitada, então, o limitante seria outras coisas, como nutrientes, por exemplo, é claro. A gente vai ver grosseiramente, o principal limitante da produção de nutrientes são os nutrientes. Mas, por exemplo, passar só a camada superficial, quer dizer que é muito limitante. Né? Então, aqui está relacionado com a fluidez de três lados, olha cada qual. O que aconteceu? Os lagos mais claros têm uma profundidade até profundidade maior. E nos lagos mais turvos você tem a profundidade menor, relacionada à profundidade mais superficial. Então, nesse caso, a luz é limitante. Então, quando ela é limitante? Quando ela é impedida de chegar à maior profundidade. Então, ela pode ser um fator limitante devido à turbidez do ambiente. Agora, se você olhar o oceano como um todo, não é esse o problema. Ó, então, espera aí, deixa eu mostrar isso. No giro norte do Oceano Pacífico, vocês veem o quê? Que a maior parte da produção primária está mais ou menos a 90 metros de profundidade. Por que isso? É claro que se a luz fosse o principal fator limitante da produção primária, você teria um gradiente entre o equador e os polos. Isso não ocorre, porque os lugares menos produtivos são o equador. Então a luz não é o fator limitante se você olhar esse então, claro, não é um limitante. Por quê? Porque no equador, que seria o lugar mais produtivo, não é. Tá? Então, você tem regiões tropicais e subtropicais pouquíssimo produtivas. Depois, lugares frios são altamente produtivos. Como, por exemplo, todo o limite com o círculo polar. Né, como o círculo polar antártico, que é a região mais abrangente, mais produtiva. Né? As convergências subtropicais a 40 graus também são super produtivas. Tá? Então, das regiões mais produtivas do oceano, são regiões próximas à linha insurgente, que são aquelas do lado oeste da África, no lado oeste das Américas do Norte e do Sul, que são as regiões da insurgente. Se você reparar a produção aqui, ó, a produção primária, olha aqui, ó. Você tem aqui a temperatura, certo? Daqui está quente, aqui tem uma termofina. Daí já baixou 5 graus. Daí vai baixando rapidamente, né, a temperatura. Certo? Então, aqui tem uma região tropical. Bem nessa região tropical, o que acontece? Olha aqui, ó. Você tem o que? Fosfato. 0, 0, 0, 0, 0. Chegou aqui a 90 metros do fosfato, ele começa a aumentar. Daí lá no nitrato, 0, 0, 0, 0. Chegou aqui a 90 metros, ele começa a aumentar. Cloroquila. Próximo de 0, próximo de 0, chegou aqui a 90 metros. Você tem que dar uma solução para isso aqui, ó. Por quê? Onde começa a aumentar o outro? Tá? Então você vê que a maior produção primária. A produção vai aumentar mesmo com menor quantidade de sal. São duas coisas, Bruna. Biomassa e produção. Tá? O que é biomassa? Eu pedi para você já se produzir, certo? Então você vai descobrir. Ah, o lugar mais produtivo é 90 metros. Eu vou dizer para você que não. O lugar mais produtivo é aqui na região superficial. Ah, sim. Então eu estou na região de biomassa também. Hã? Esse negócio de clorofila aí. Clorofila é uma medida direta de biomassa. A produção. Na verdade, a alimentação não é o nutriente, não a luz. A produção não tem nada que é comparável, né? Porque chega um momento que a luz é protagonista e não a luz. Sim, se você considerar o oceano como um todo, é claro, né? Porque a luz está limitada no nível superficial dos oceanos. Agora, por que não tem um fluxo limitado no fosfato, no caquinho, no fosfato? Porque ele é consumido rapidamente. Ele está sempre na forma viva. E por quê? Bom, aí tem o problema da gravidade. É um grande problema de gravidade. Por quê? Porque todos os animais que estão na e plantas estão acima da água, eles estão flutuando. E a gravidade não joga. Então o que acontece? Tudo que morre. Então a reciclagem, então, a maior parte da matéria orgânica é perdida para o fundo, só que ela não volta. Então, você tem uma massa, um isolamento de massa d'água esse nutriente não sobe. Quando esse nutriente não retorna, o nutriente está no nível próximo por isso. E também a profundidade mais social. Tipo, na zona mais costeira, que tem menos nutrientes, ele fica não. Um pouquinho mais rápido porque tem mais. Mas na zona costeira, você tem todo um processo de reciclagem de nutrientes. Todos os nutrientes é reciclado no fundo. O que acontece? Você tem a onda atingindo o fundo, você tem uma ressuscitação maior, você tem a onda puxando a água do sedimento para ela, porque você tem um processo muito mais dinâmico, uma reciclagem muito maior de nutrientes. O que mais? A região costeira tem a costa terrestre. Então é mais alimento chegando. Então você tem alimento chegando da terra, você tem a ciclagem do nutriente, porque você tem a água atingindo o fundo inteiro. Por isso todo que o processo não pode ser considerado um fator externo nessa zona. Na zona costeira, a luz solar pode ser considerada limitada. A luz solar, mas não os nutrientes. Porque eles são consumidos mais rápido. Os nutrientes também podem ser considerados. Gabriela, tem uma produção alta no ambiente costeiro, mas ela está restrita mais ao verde, ao fundo. Se tivesse uma grande quantidade de nutrientes na água, a água ia ser verde. Ia estar cheia de lixo comendo esse verde. Concorda ou não concorda? Concordo. Você já viajou para o sul? Já, mas não viu. Não viu a água? A água lá do mar é verde, verde. Por que é verde? Está cheia de lixo, cheia de água. No inverno lá no Paraná, a gente vê uma geada do mar que dá para ver quase assim, 1 milímetro de geada do mar. São os cubinhos, né? Aqui tudo bem, isso nem a pau. Hã? Lá, lá é bom, porque lá pra lá acho que se vê de água do mar, né? Chega até 1 milímetro, sério. É quase um dia. Hã? Comprido assim, é um cubão assim, nunca viu? Essa não é habituada, né? É, habituada, essa é habituada, aquela água verde. Então, olha aqui, ó. Então, resumindo, geralmente o nitrogênio fosfínico é o produto de mares e oceanos. Nas áreas fósficas, geralmente abaixam as concentrações de nitrogênio e fósforo. Com as zonas profundas, tem concentrações maiores. E o nitrogênio parece ser fator limitante para o fitoplâncton em muitas partes dos oceanos. Certo? Isso é a regra geral, mas não é particular. Tem exceção? Tem. Vamos ver. Na região mais profunda? É. É menos consumido. Se não tem luz, você não pode fazer fotossíntese. Então você não vai consumir o oceano. Simples, não? E as bactérias? Quimiossíntese? A quimiossíntese, geralmente, ela não é feita... Porque, veja só. Existe fotossíntese até em 400 unidades de sal. Mas por que fotossíntese? Porque eles usam a radiação. Não a radiação na faixa luminosa, mas um outro espectro de radiação, que é a luz ultravioleta, para produzir fotossíntese. Mas a produção de graus é muito baixa, porque eu acho que tem que ter um grau de especialização muito grande para a bactéria fazer isso. Não é uma coisa que qualquer bactéria faz, é uma coisa distintiva. Sim, quimiosintetizantes. As principais bactérias quimiosintetizantes trabalham com sulfeto. Então ela usa a energia acumulada em compostos sulfeto para fazer a quimiosíntese. Sim, mas o filme bacteriano está fazendo o quê? Está degradando a matéria, ele não está fazendo produção primária. Quem faz o filme biológico são bactérias heterotróficas, não autotróficas. Até agora estão na produção primária, que é autoconsumida. Mas degradam, mas elas são heterotróficas. Elas estão metabolizando, elas estão produzindo um monte de bactérias para o efeito nitrato, mas elas são heterotróficas. Sim, mas não é. Não é quimiossíntese nem fotossíntese. Elas estão transformando matéria inorgânica em inorgânica. Elas estão pegando nitrogênio, porque você sabe que o nitrogênio ele só existe sem contar os organismos na forma de água. Ele não existe em rochas e nada. Então, todo nitrogênio que está fixado em rochas, etc., é nitrogênio orgânico, porque ele foi metabolizado por algum organismo. Ele foi colocado na cadeia biológica por algum organismo. Então, se você tem qualquer forma de nitrato, nitrito, etc., qualquer forma que não fosse orgânico, é a forma que faz da vida. Por isso que quando eles encontram nitrogênio numa rocha, no meteoro, já tinha vida lá em tal lugar. O que o cara está dizendo? Que encontrou nitrogênio na rocha. É isso que está tudo. Então, se você tem uma bactéria com menos nitrogênio que está lá, ela está com menos nitrogênio. Se ela transformar na bactéria, ela fica com menos nitrogênio. Então, efeitos da limitação de nutrientes na produção de fitoplâncton em Nova York. Então, você está vendo o quê? Abundância de fitoplâncton e fósforo liberado por uma fazenda de pasto. Aqui, o lugar com pasto tem maior produção. O lugar sem o pasto tem menor produção. Por quê? Porque a capa está de eutrofização, né? Ele vai produzir amônia, ele vai produzir nitrato, e ele está aumentando a produção. Então a eutrofização pode aumentar a produção de água costeira. Isso é óbvio, mas todo mundo já sabe disso. Tá? O nitrogênio, ele pode ser limitante, certo? Então, por exemplo, a superfície. A superfície de água de várias partículas possui altas concentrações de nitrato e fosfato, mais baixas que o mais caudal. Então, você o carbono você tem mais nitrato e uma baixa que o mais caudal. Como aqui, por exemplo. Ah, por quê? Por quê? É um problema de ferro. Vamos lá. Hã? Um problema de ferro? Então, veja só. O cara começou a adicionar nutrientes, o que ele viu? Ele viu que ele tem uma alta concentração de nitrogênio, ferro, química e fósforo. Certo? Então, no experimento onde ele adicionou ferro, ele teve maior crescimento. Tá? Bem próximo de nitrogênio. E onde ele adicionou fósforo, não aumentou a produção. Onde ele adiciona química também é uma coisa muito importante. Por quê? Sim. Não trouxe as outras coisas para ele. Sim. Então, veja só, vamos tá. Vai lá só mesmo, cada um. Não, aí vai alto. Gente, em algumas crianças, o fator limitante é o ferro. Por quê? Mais sargaço, por exemplo, com ácido alasca. São regiões em que você tem. Você não tem uma água, então todo o ambiente que você tem um fator limitante, que não seja outro limitado, nem que seja para ser fabricado, nem sempre o nitrogênio é um fator limitante, eu não sei se eu posso. Mas não pode ser outro, como por exemplo o ferro. Tendo o assunto de precisar de um tempo.